Em seu 14º ano consecutivos no ar, pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, você está ouvindo e curtindo um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Do amigo de hoje e sempre, Sr. Francisco Rossi Filho. Alô, alô, Sr. Francisco Rossi Filho, que nos enviou este magnífico e bonito cartão de Natal. Sagrado Coração, símbolo do amor, aponta aos homens o conselho da fé, da paz e da igualdade. Proteja as famílias e abra nossos corações para o bem. Que os sinos do Natal sejam mensageiros de boas novas e que o ano novo seja repleto de realizações. Do amigo de hoje e sempre, assina o nosso gentil ouvinte, Sr. Francisco Rossi Filho, que é uma das pessoas queridas aqui em nosso município de São Carlos, ele que é cabeleireiro, ele que não perde uma só audição de um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. E para ele, os votos iguais ao Sr. Francisco Rossi Filho. Que Deus o abençoe e que ele continue vivo por muitos e muitos anos e que fique sempre a nos sintonizar. Obrigado, amigo, de hoje e sempre, Sr. Francisco Rossi Filho. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo? Vamos sim. Nós vamos atender o Celso Luiz Guimarães Kep, ele que é jornalista, ele que é químico, ele que é ouvinte e divulgador desta audição aqui em São Carlos, o professor e químico Celso Luiz Guimarães Kep está em nossa sintonia e nos envia um simpático e-mail desejando à nossa equipe, a nós e aos familiares nossos, votos de um feliz Natal e próspero ano novo. Nós retribuímos ao professor Celso Luiz Guimarães Kep. Ele gostaria de ouvir esta gravação antológica do Orlando Silva cantando do Cole Porter em adaptação para o nosso idioma, arranjo Lírio Panicali, Begin de Begin. Nelson Gonçalves, talentoso e saudoso. Nelson Gonçalves em arranjo do maestro Nelsinho, adaptação para o nosso idioma do Haroldo Barbosa, Céu Cor de Rosa. Tudo isto para ele que é professor de química e também jornalista e nosso gentil ouvinte, o senhor professor Celso Luiz Guimarães Kep, que ainda gostaria de ouvir do Catulo da Paixão Cearense. Esta gravação maravilhosa tem a voz do não menos saudoso Moraes Neto, Luar do Sertão. Quando sonava o pequim, bate tambor a doce cadência, ao corpo vem longínqua dolência, canta o luar nos palmeirais. Começa o beguim, sonhos tropicais, nos olhos nos pões, feitiços venenos, o som que desmancha olhares serenos, um vício ao som sem voar. O perfume vem do cheiro da terra, o ritmo vem das ondas do mar. Só nós dois juntos no mesmo aparato, e a lua em pedaços baila no ar. Momentos sem par, momentos de fim, bailamos ao som irreal de mil violinos. Em curtos momentos vivemos nossos destinos. da canção que a saluva desprende perfumando. Anseio de amor que ninguém define quando começa por aqui. Tarde formosa, num céu cor de rosa, longe, longe, divagando e pensando em ti, fiquei. Tua jura de amor eu recordei. Melancolicamente lembrei o passado, procurei-te ao meu lado, triste sonho, como o sol no poente morreu, assim minha alma escureceu na solidão noite. Noite em meu coração. Melancolicamente lembrei o passado, procurei-te ao meu lado, triste sonho, como o sol no poente morreu, assim minha alma escureceu na solidão noite. Noite em meu coração. Não há, ó gente, ó não, luar. a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. A gente pega na viola que ponteia e a canção é a lua cheia nos nascer do coração. Não há gente, ó não, no ar como esse do sertão. Não há gente, ó não, no ar como esse do sertão. Coisa mais bela neste mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão. Faz luar. Parece até que a alma da lua que descansa escondeu-se na garganta desse galo a soluçar. Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão. Não há, ó gente, ó não. Quisera ser uma lágrima para em seus olhos nascer, para em seu rosto correr e para em seus lábios morrer. Mas ela está em nossa sintonia curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Domingo vindouro nós, nesta audição, vamos exibir um pequeno recital com músicas que o conjunto Grupo Entre Amigos vai executar ao vivo aqui para os nossos ouvintes. Este conjunto Entre Amigos tem no pandeiro e voz o Gustavo, no violão e voz Luiz Carlos, na percussão o Felipe, no cavaco o Tiago e na flauta o Bruno. Portanto, um mini recital na audição vindoura, mostra para os nossos ouvintes o Grupo São Carlense, que executa músicas do passado, o Grupo Entre Amigos. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo em um jardim, um coreto, a música e a saudade. O senhor Vicente Garcia de Lima Queiroz está conosco. Ele reside em Araraquara, a Avenida Espanha, e nos envia um e-mail desejando à nossa equipe um Feliz Natal, desejando à nossa equipe prosperidade neste ano novo e desejando à nossa audição muito sucesso. Ao senhor Vicente Garcia Lima Queiroz, lá da cidade de Araraquara, os nossos agradecimentos, e ele gostaria de ouvir, como ao patente do rádio almirante, do médico mineiro Lúcio Mendonça, que mandou uma carta para um radialista, o Paulo Roberto da Rádio Nacional, que mostrou ao almirante esses versos, e esta carta foi musicada e deu nisso aqui que vocês vão ouvir. Almirante cantando Vida Marvada. Mário Reis, saudoso e talentoso advogado. Mário Reis, que deixou um legado maravilhoso com músicas lindas. Mário Reis, gravação de 27 do J.F. de Freitas, Dorinha, meu amor. Tudo isto para o senhor Vicente Garcia Lima Queiroz, que reside em Araraquara, que ainda gostaria de ouvir do Lalá Lamartine Babo, arranjo Nelsinho. Carlos Galhardo defendendo esta valsa, só nós dois no salão e esta valsa. Você não sabe como é bom viver numa casinha branca de sapê, com uma mulher a nos fazer carinho, uma galinha, um dois ou três pintinhos. O sol tá quente, a gente arranja a rede, canaviola presa na parede. Acende o pito, corta e passa o pé, e deixa a vida como Deus quiser. Que vida marvada, não adianta fazer nada, do que se esforçar, se não vale a pena trabalhar. Que vida marvada, não adianta fazer nada, do que se esforçar, se não vale a pena trabalhar.

só nós dois no salão e esta valsa e uma orquestra de anjos divinos, uns acordes e um toque de sino nos finais desta valsa de amor. Pelo chão, umas pétalas de flor, luz azul percorrendo o salão. Só nós dois, mais ninguém, só nós dois, a saudade virá. Pelo chão, umas pétalas de flor, luz azul percorrendo o salão. Só nós dois, mais ninguém, só nós dois. A saudade virá Jardim, um coreto, a música e a saudade. Ó, linda criança, se parte, me enche de dor. Se fica, me mata de amor. Ela está em nossa sintonia curtindo todas as músicas que o rádio tocava no tempo da vovó. Juninho, mais o intervalo e na volta, em nosso coreto nostálgico. Quarteto vocal MPB, Albertinho Fortuna e Yvon Cury.